querer morrer. Deu a praça como um terapeuta que vem socorrer todos os medos que eu guardo mesmo sem querer. Estou te esperando na calçada, bem em frente à sua casa, nessa bela madrugada. Vamos sentar nesse meio fim e tentar encontrar a estrela d'alva. Vai esquecer que segunda-feira, no caso, amanhã já tem aula. Deusa dos meus sonhos, versão feminina de Morpheus, labirinto de Dédalo, que meu coração se perdeu. Perdi no abismo e voltei. Deu a mão, diminui minha vontade de querer morrer.